O Rui é bom camarada, o Rui é bom camarada, o Rui é bom camarada. Ele é um grande bêbado. Está bêbado, que passa, está bêbado que nem um cacho cai. O Rui não deu menos que demora, mas está bêbado que nem um cacho que sabe, ou sabe. Pertence ao lustre de morte. Paulinho? Socorro! Oh, my God.